Chegou a hora de dormir, as crianças já vão se despedir. Até amanhã, passarinhos, até mais, ranzinhas, arco-íris do meu jardim. Até amanhã, um, dois, três, até amanhã, A, B, C, D. Até amanhã, já é hora de dormir, as crianças já vão se despedir. Já li meus contos favoritos, tchau, lápis de cera, amanhã desenho mais. Tchau, caranguejo, tchau, peixinho, até amanhã, sol, e adeus, senhor computador. Me diverti, hoje muito aprendi, um dia que ri do começo até o fim. E agora chegou a hora de dormir, e as crianças já vão se despedir.